Mas um dia o sábio se mantém de pé. Sangue puro e cristalino, blindadão de fé. Sempre na atividade com a mente pensante. Pro corre da vida atrás de um qualquer. Na pista do RJ nós segue sagaz. Sem fugir da guerra, mas querendo paz. Lá no morro pau quebra, o clima sempre esquenta. As crianças com medo não aguentam mais. E se eu disser que a polícia tá matando, que acorda 5 da manhã pra trabalhar tentando ser alguém. E se eu disser que na verdade o sistema é mal covarde. Vê o povo passar fome e não ajudar ninguém. Favelado tem que juntar com favelado pra fazer acontecer, porque ele nunca vai fechar com nós. O papel que nós empamamos é pitbull de raça. Pode tentar, mas você nunca vai calar minha voz. Mas talvez meu povo se levantar algum dia. Mas talvez a paz reine pelas periferias. Mas talvez meu morro volta a viver com alegria. Mas talvez, mas talvez. Tá foda de manter a calma, porque a bala voa e inocente tá morrendo o tempo inteiro. Parece até que liberaram as armas. Faz tempo que nós vive debaixo de tiro na Vila Cruzeiro. No morro do 18, vários não passou dos 15. O medo tá assombrando o povo que vem da roça. Mais de 15 mortos pela chacina. Presente do dia da mãe é ter filho morto pela esquina. E hoje não tem final feliz, porque mais um se foi. Político safado, protegido pela lei. O galo canta, mas não canta, mas não canta galo. Quem mandou matar Marielle, até agora eu não sei. Da fazendinha é o jacaré, fica até o morro da fé. Morador tá sujando a bandeira branca com sangue. Saudade dos tempos antigos, minha mina e meus amigos. O dia subiu o morro pra curtir o bar. Mas talvez meu povo se levanta algum dia. Mas talvez a paz ele pelas periferias. Mas talvez meu morro volta a viver com alegria. Mas talvez, mas talvez. Canta? E eu me sinto abençoado. Ouro no pescoço faz lembrar dos meus passos. Não. Tá de sacanagem. Passou isso mesmo? Irmão, se adianta, irmão. Mete o pé, faz. Vai aprender a cantar, porra. Brincadeira na porra de asa.